no fundo passe você. Ele é claro, é negro na noite, passe você. Seu coração na montanha dos desejos. Passe você. Passe você. Passe você.